Vai tocar bem fundo no seu coração. Você irá viajar e se emocionar com um dos melhores DJs da saudade. Eu tô na área, velho. Trazendo sempre o que há de melhor pra você que gosta de dançar. Pode recordar. Prepare-se para o show. O top DJ da saudade já está preparado. Eu tô no circuito, meu irmão! Alô, DJ Ivan Master. Bora aí! O comando é todo seu. É hora do show, meu top DJ. Já! Bora começar a liberar saudade pra nossa legião! Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço, deixar pra lá. Agê, e se eu não puder conter meu pranto, se liga aí, não tente. Um abraço, meu parceiro, dia João. Vou lá ao lado do mastro. Valeu, João. É que às vezes vem uma saudade, invade, vai sufocar. São lembranças da minha cidade, felicidade eu deixei lá. Agora vai dançando, agarradinho, vai. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. E a saudade assim, ó, é o master na área agora. Foi deixar. Como é que é? Maria Rosa. Pra cima, master. Toda manhosa. Só na mãe. Sem entender. Obrigado, parceiro, pelo Marques. Ele, meu parceiro Matheus Digital também. Cara que arrebentou com a gente. Valeu, Fábio! Quando eu cheguei nessa cidade, eu moço vim pra ficar. E a gente já começa a recordar desse jeitinho assim, meu irmão. Só que não contava com a saudade. Um abraço muito carinho às meninas lá do Cineral com a gente. Eu juro. Esperar uma vez também no circuito, obrigado! Bora viajando na saudade assim, meu irmão. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Um abraço, meu parceiro Lulu Digital. E sua digníssima também por aqui. Alô, Lulu Digital. Aquele abraço. Curtiram a saudade. Oi, Ivan Master. Né, Ivan Master? Entender. Duro foi sair daquela casa. AG Pressão. E na estrada. DJ Ivan Master. Duro foi deixar Maria Rosa, toda manhosa. Aí você vai viajando assim com saudade. Se está me ouvindo, AG Pressão. Agora estou pedindo pra você voltar. E quem toca pra galera? Dali, DJ Ivan Master! Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Um abraço, meu amigo Belé, ele, toda a galera lá do sítio. Meu amor é demais. Obrigado pelo carinho, veio curtir hoje o nosso AG Pressão. Meu amor é demais. E aí, Matheus? Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Saudade. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Bora pelo macho, meu lindo Lacio. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Agora você vai dançar com o DJ Ivan Master, o top DJ da saudade no Pará. E é claro, próximo domingo a gente vai até Iguaraci, Quinta Rua entre Berreiros e Andradas, Príncipe Sul Saudade, meu irmão. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. DJ Ivan Master. Esqueça, se te mago. DJ Ivan Master. Só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Muito medo dessa copo por cima das mesas, meu irmão. Pensa, meu irmão. Meu amor. Meu amor é demais. E aí, João? Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Bora curtir a saudade assim, mas tem. Toma na mãe. É a saudade que machuca. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos nitidamente assim. Bora viajando assim, agarradinho, vai. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Colocar mais duas, viu, gente? Legal, dá início a mais um prêmio do bingo pra galera. Os moradores aqui da Alameda, Irmã Zenobe, agradece com muito carinho, meu parceiro DJ Doutor Daniel. Eu te amo. Obrigado pela moral, meu parceiro. Sinta-se sempre abraçado por todos nós, viu? Tão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vai dançando agarradinho com ela, vai. Vivia nos teus sonhos nitidamente assim. Como agora? Sensualiza aí, duvido. E nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro. Após a próxima, mais um sorteio, último domingo, meu irmão. Duas pessoas que se desejam. Vai, DJ Ivan Master. E se procuram. DJ Ivan Master. Acabam se encontrando. Você sonhar. Nas ruas pensando em você, DJ Ivan Master. Nesses momentos que a gente consegue se ver, saudade a gente toca assim, meu irmão. Com estilo, na moral, meu irmão. Você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto, afinal, o que sou pra você? Assim, ó. Simples amante ou nada além de um prazer. Você viaja comigo! Você se entrega pra mim. Qual é a hora? Com a hora certa. pergunta de manhã, de tarde ou de noite. Depois me diz o quê? E vai. Eu queria ser bem mais. Aí conhece. Que amante. Amor, Johnny. Quero ter você. E a pega fogo, hein? Curtindo a saudade. Com o Ivan Master. Eu queria ser bem mais. Que amante. Quero ter você. Aqui. É claro, eu sempre espero que vocês tenham sido abraçado por toda a nossa galera. Tenha curtido a saudade, tenha curtido as atuais marcantes. Sido abraçados e curtido tudo o que vocês quiseram aqui, meu irmão. Dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Lourinho, aí conhece saudade. Como é que é? Se já contou, se ele notou. Homem que... Meu parceiro Louro, do Minho Chifão, um abraço muito carinho aqui no Mastro, viu, meu parceiro? Como machuca meu peito a dor de esperar. Saudade, de leve, assim, meu irmão. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. DJ Ivan Master. Quero você só... DJ Ivan Master. Senhora certa. DJ Ivan Master. Não quero ouvir você dizer adeus. DJ Ivan Master, metralhando todas. Bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. E a gente volta pra viajar nossa legião. Vira a viola e cante uma canção. Eita saudade! Só pra quem curte, hein? Céu, que fale do mar, que fale da vida. Vai vivendo, vai. E de Deus. O quê? De mim, de você. Um abraço muito carinho às meninas lá do Cineral. Diga com a gente com muito carinho, obrigado, meu irmão. Tudo deixa. Sintam-se abraçados pelo Master e por toda a galera do AG Pressão. Não interessa da vida poder me amar. DJ Ivan Master. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Fala aí, fala aí. Que tenha um barco para pescar. Bora viajar. Olhar ao redor e depois. Obrigado, Augusto, pelo convite. E que tem longe. Você, o Gerson. Tá confuso. Família G Pressão, a gente agradece com muito carinho. Da poluição. E à tarde, quando o sol se for, e brilhar a lua pra ti. Fala, meu presidente. O que você tá achando da festa, meu presidente? Companheiros e companheiras, DJ Ivan Master, esse DJ é bom demais. Vira a viola e cante uma. Bora mais uma então, vai! Viaja na saudade com Master! Já já, último prêmio! Vamos viajando na saudade com o Master. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Bora viajando na saudade. Um abajur cor de carne e o lençol azul. Cortinas de seda. Queria agradecer. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra mim. Direção da festa, promover essa festa maravilhosa pra galera aqui da cama que eu... Palmeiras Zenóbia. Só dá você. Trouxe meu parceiro Matheus Digital. Só dá você. Parceiro de João. Parceiro Pedro Marques, o Fábio. E o Ivan Master lá do Tupanã, meu irmão. Ilhão da... Doido, doido. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto. Já já o último prêmio. Acordo sem você. Fico ti. Ivan Master, do Tapanã. Veneno, você tem um jeito sereno de ser. Ivan Master. E toda noite no meu quarto me entorpecer. Aí conhece. Entorpecer, yeah, yeah, yeah. Fala baixinho, fala baixinho. Ivan Master. Bora organizando as suas cartelas e já já o último prêmio! Mas essa aqui e o último prêmio. Pra viajar o saudade assim! O que vou fazer? Após essa tem o último prêmio! Vamos organizar suas cartelas! Já já o último prêmio do bingo! Bora curtir a saudade com o Ivan Master! E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais. Falou, Elaine! Bora curtir a saudade assim, ó. É que eu já sei. Vai para tudo. Como eu sou, do jeito que eu vou ficar. Até vontade, até tristeza de parar essa sequência, meu irmão. Tu é doido, é? Mergulhar de cabeça na emoção. Bora viajando na saudade. Me entregando pra você. Um abraço, meu parceiro Romãozinho, das Morgandes. Arriscando a... Vem prestigiar essa festa hoje, aqui do AG Pressão. O coração. Meu parceiro Tarcísio e meu parceiro Jardel também por Gir, curtindo por aqui com a gente. Alô, Tarcísio. Mas tem Jardel, tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura. Tudo é paixão. São coisas do coração. Do coração apaixona, meu irmão. Fica complicado. Eu não tenho medo de amar. Mas venho da Sony. Tá ruim de Iguaraci, próximo domingo. Tão difícil. Sírio de Iguaraci. Problemas. Fala seu saco, João. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E a coordenação domingo, meu parceiro Augusto, ele, o Edmar. Agradece a presença de todos com a gente. É verdade, eu também agradeço a cada um de vocês que vieram preencher a nossa fé. Vocês estão de parabéns, meu irmão. Sintam-se abraçados por todos nós DJs. Tocaram pra vocês, meu irmão. Eu já tô feliz demais por tocar pra vocês aqui na Pratinha, meu irmão. Já já o último prêmio. Você já não me dá mais atenção. Assim você machuca o coração, João. Ausente, não me diz uma palavra. Eita, Ivan Master, um pé machuca na saudade, garoto. Tão distante. Só pra quem curte. Morrendo. Alô, Pelé. Eu sei que tu curte saudade. Como é que é? Ao seu lado. Essa frieza, meu amor. Por que esta mudança inesperada? Parece. Parceiro Jardel, meu parceiro Tarcísio, curtindo a saudade só na manha. É o Ivan Master, mano. Seu aí conhece. Por eu fico enciumado. Diz aí, diz. Na hora do beijo você não beijou. Na hora do abraço não me abraçou. E no Lu Digital, hein? Carinho e afeto você não me deu. Cadê a equipe Pega Fuga, hein? Nem mesmo sorri. Eu vou voltar essa música, vou voltar assim, ó. De Lucivaldo, para sua esposa. Domingos para a Rosinei. Tira a nossa saudade assim. Você já não me dá mais atenção. sente, não me diz uma palavra. Se liga na saudade assim, meu irmão. Tão perto o pensamento, tão distante. A gente é reduzido, João, reduzidíssimo, meu irmão. Correndo de amor, eu fico ao seu lado. Bora viajar na saudade assim, ó. Por que essa frieza, meu amor? Tudo ao vivo, maninho. Por que? Já já o último prêmio. Essa inesperada. Alô, Jardel, garoto. Para curtir a saudade assim, ó. Ter motivação. E o Janilson, hein? Chegando na manhã. Sem o seu calor, eu fico em ciumar. Vai dançar, meu irmão, porque se não dançar já era. Na hora do beijo, você não beijou. É verdade. Na hora do abraço, não me abraçou. Quando o Ivan tocou, você não dançou. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Diga-me, meu amor. Essa aqui é só pra quem pediu, hein? E é pra dançar coladinha assim, ó. Vem. Agora. Como é que é? Como se ama. Dança assim, dança. Dança com o Ivan Master. Vem. Melhor da saudade pra galera. Em minha e Jardel. E o Tarcísio, hein? Diz pra mim que eu te deixo louca. Que desejo, meu amor. Quero você. Agê Pressão. Diz pra mim que eu. Meu parceiro Caio, hein? Curte na saudade, só na manhã. Curte aí, curte. Meu amor, curte com o Ivan Master. Num longo beijo. É amor ou é loucura? Amor e loucura. Viajando desse jeito, assim que eu gosto, meu irmão. Amor e loucura, amor, amor. Puta ao vivo, garota. Pra curtir a saudade. Amor e loucura. Ah, ah, ah, ah. Já já o último prêmio. Amor e loucura, amor, amor. Galera, pede. E o Master toca do senhor. Do comecinho. Só pra quem curte. Alô, Caio! Te liga, te liga. Te liga na saudade com o Ivan. Vem me ensinar como se amar. Elisângela. Vem, me faz feliz em minha cama. E o Tarcísio, hein? Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Num longo beijo. A gente vai viajando desse jeito, de verdade, da saudade, meu irmão. Diz pra mim que eu te deixo. Próximo domingo é em Guaraci. O príncipe sou saudade. Amor e loucura. Pra galera que gosta da saudade, meu irmão. Amor e loucura. Ah, ah, ah, ah, ah. Oh, mais uma, mais uma. Amor e loucura, amor, amor. Assim que a gente toca. Duas taças brindando. O quê? Ai, um amor desfeito. As violas duetando, a saudade desse grande amor. Saudade. Os meus olhos buscando. A gente toca desse jeito, meu irmão. Olhos morenos. Se vamos mais, também, parceiro. Como é que é, saudade? Este sonhador. Te liga aí, ó. Oh, oh. E aí? curtir a saudade. Já já o último prêmio. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. A gente vai botando a galera pra dançar. Logo em seguida a gente vai dar início. Vamos com o último sorteio domingo pra galera, meu irmão. Vamos vai dançando aí, vai. Também infiel. Os principais da saudade. Mente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Alô, Cleide! Ela curte a saudade assim, ó. Fui eu. Como é que é? É pra mostrar que o Pedro Max está apaixonado, mesmo à distância. Cuidado, Cleide, cuidado, Cleide. As danças trincadas choram o meu pranto. Pedro Max é sincero, meu irmão. Até minha viola. Se existe gente sincero, esse é o Pedro Max. Hoje as cores confundem os meus olhos turvos. Bora viajar na saudade assim, ó! Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Meu irmão, pelo amor de Deus! Muita tristeza no olhar, mas machuca, vai, Ivan! Para eu não perceber. E a Gleice, hein? Se você já não me ama, me diz logo agora. AG Pressão, tocando sempre as melhores. Eu quero surpresas na última hora. Fale agora, se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Parceiro DJ Matheus Digital, amor, é a sua primeira dama com a gente. Sabe quem tá tocando agora, né, Matheus? Ivan Master. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. O nosso AG Pressão reduzidíssimo pra nossa família, meu irmão. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Obrigado, João, pelo carinho, meu irmão. Só nosso coração, velho. Bastante, meu bem, me perdoa. Sempre, maninho. Como é que é? Se ainda